Você passa o dia limpando o salão, se preparando pra uma festa que nunca vai acontecer. Você passa o dia limpando o salão, mas tem o mundo, tem nojinho de você. Limpando o salão, você não vai conseguir a nossa admiração. Limpando o salão, você não vai conseguir a nossa admiração. Você passa o dia limpando o salão, não gosta de deixar sujeira em nenhum canto. Você passa o dia limpando o salão, esse salão que você gosta tanto. Limpando o salão, você não vai conseguir a nossa admiração. Limpando o salão, você não vai conseguir a nossa admiração. Limpando o salão, você não vai conseguir a nossa admiração. Limpando o salão, você não vai conseguir a nossa admiração.